Acróstico ao meu amor. Amor que nasceu de uma hora para outra, no espaço virtual se transformou em real. Dentro de alguns meses, nossos sonhos se uniram, realidades e fantasias se fizeram presentes. E daí por diante, a felicidade invadiu nossas almas. Zelos, afetos, sonhos, conquistas, lutas nos cercam. Amor sempre e cada vez mais nos leva às realizações. Temos ao nosso lado a alegria de nossos filhos. Até por coincidência ou destino, os dois garotos têm o mesmo nome, Gabriel, nome de nosso anjo. Imaginar nossas vidas sem eles seria tristeza. Até nossas diferenças de idade não se faz sentir. Nos sentimos apenas dois adolescentes afoitos, a viver cada minuto como se fosse o nosso último. Pueril feição me cativou desde o primeiro instante. Ante seu sorriso maroto, seu corpo mulher menina, inclinei-me como um adolescente em busca de felicidade. Voltei aos meus anos de juventude e de encantos, andando a sorrir e a sonhar com dias melhores por vir. Entre tantas mulheres, contigo encontrei o amor que sonhei. E hoje sou muito feliz, por isso quero poder retribuir tal dádiva. Obstante todas as dificuldades, caminharemos sempre juntos. Lembramos sempre nossos primeiros encontros virtuais. Enfim, são nossos desejos, nossos afetos em nossos dia a dia. Vem, amor, vamos de mãos dadas saudar o amor e a ele brindar na taça da felicidade o nosso encontro, imaginando o quanto ainda desfrutaremos deste amor. Recebemos este amor a cada dia, a cada amanhecer. Ágata, a pedra de poder e exuberância, seja o nosso símbolo.